os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Enquanto os Beatles não paravam de evoluir musicalmente, amadurecendo em velocidade espantosa, tanto na qualidade das composições, quanto no tratamento que recebiam em estúdio. Duas obras-primas em particular, os álbuns Rubber Soul, de 65, e Revolver, 66, evidenciavam essa ampliação de horizontes com os primeiros sinais de adesão do grupo ao psicodelismo. Os efeitos de eco e gravações invertidas em Tomorrow Never Knows, o quarteto de cordas em Eleanor Rigby, a cítara indiana em Norwegian Wood, o cravo baquiano em In My Life. Para se concentrar cada vez mais neste laboratório criativo, o grupo surpreendeu o planeta ao se retirar definitivamente dos palcos, um gesto sem precedentes na história da música popular. Beatles, The Night Before. 1965. Treat me like you did the night before. kid, it makes me wanna cry. Were you telling Del Shannon, to wonder. Estimulado pelo pai e pelo tio, Roy começou a cantar em shows e no rádio antes dos 10 anos de idade. Aos 10, ele recebeu seu primeiro pagamento como cantor num concurso de talentos. No começo de sua adolescência, ele já viajava pelo Texas. Sua primeira banda, aos 13 anos, foi The Wink Westerners, formada por amigos da escola. Depois, ele mudou para The Tin King. Roy Orbison estudou o primeiro grau em escolas de Vernon, Fort Worth e Wink, no Texas. Ele fez o colegial na Wink High School, de 50 a 54. Roy estudou por 2 anos na Universidade do Texas. Ele pretendia estudar geologia, pois seu pai trabalhava nos campos de petróleo. Enquanto ele estava na universidade, Pat Boone, um amigo, o convenceu a formar uma nova banda. Após se formar, Roy trabalhava no campo de petróleo e tocava à noite. Roy Orbison, Only the Lonely. 1961. Dum, dum, dum. Oh,

won't you do me like you've done for Shine? Oh, well, you'll cry the bully till he wins storm blind. Find many dead men on every turn of the road. Oh. There's no more corn on the grass. Dire Straits, Sultan of Swing. 1979. Double fall time.

Adams, Run to You. 1985. Found out about you and I. Eurythmics, Miracle of Love, exclusivamente pra você. Natalie Imbruglia nasceu em 4 de fevereiro de 1975 em Sydney, Austrália. começou como atriz mirim, mas a falta de ofertas de emprego na Austrália fez com que ela mudasse de rumo e de país. Decidida a tentar sorte na música, mudou-se para Londres em 96, assinando contrato com a RCA. Em 97, gravou o single Torn. A canção transformou-se em um surpreendente sucesso, permanecendo por 14 semanas no topo das paradas e vendendo mais de 1 milhão de cópias. Seu álbum de estreia, Left of the Middle, consolidou sua imagem feminista com composições que retratam diversas facetas da vida sob o olhar da mulher, gênero popularizado por sua rival Alanis Morissette. Natália Imbruglia, Torn. Smash Mouth, All Star. 1999. Somebody once told me the world is gonna roll me.